Paulicinas cantavam louvores ao Deus Altíssimo, sem reclamar. As cadeias não puderam escalar. Mesmo aprisionados, acorrentados, ouviam cantar. De repente um terremoto acontece. As cadeias vão se abrindo, as correntes vão caindo pelo chão. Um louvor, quando sai do coração, Deus responde, estende a mão. Chave da vitória. É cantando que Deus abre a porta. Quando você começar a louvar, as cadeias logo vão se abalar. As algemas logo vão se soltar. Recebendo seu louvor, Deus está. As muralhas vão caindo ao chão. Deserto ele tem provisão. Se o gigante na sua frente está, por cima dele você vai passar. É cantando, é louvando, é louvando. Deus vitória te dará. Deus responde, estende a mão. O louvor é a chave da vitória. É cantando que Deus abre a porta. Deus está. As muralhas vão caindo ao chão. No deserto ele tem provisão. Se o gigante na sua frente está, por cima dele você vai passar. Vitória te dará.